se embora. Atugi, Atugi. Cada Tifu. Vamos chamar o super-homem. Somos os ninjas do arroz. Viemos te mostrar nossas armas marciais. Vamos arrebentar. Eu sou o chaveirinho e venho como a fera. Tenho minha espada com o olho de tandera. Tandé, tandé. Põe, põe, põe. Tandé, tandé. Põe, põe, põe. Tandé, tandé. Põe, põe, põe. Tandé, tandé. Põe, põe, põe. Esse é Ricardo Sam. Não tenho espada não. Eu sou que é poderoso. Resolvo tudo na mão. Soco, soco na cara. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Soco, soco. Vamos lá. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Esse é Juninho Sam. Teclado que ele joga. Ele tá não. E vai no chat. No chat, no chat. Põe, põe, põe. No chat, no chat. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe, tu tchá, tu tchá. Põe, põe, põe, opa. Balance. Chama que eu vou.